você, que já modificou a minha vida, razão da minha paz já esquecida. Nem sei se gosto mais de mim ou de você. Faz melhor, eu quero amanhecer ao seu redor. Preciso tanto me fazer feliz. Vem, que o tempo pode afastar nós dois. Não deixe tanta vida pra depois. Eu só preciso saber como vai você. Dos meus casos, de todos os abraços, o que eu nunca esqueci. Olá, o Rei já cantou e estamos de volta. Vamos então para nossa primeira curiosidade de hoje. Curiosidades do Rei. Curiosidades em 2009, do grupo de 20 consagradas cantoras fizeram um show em homenagem a Roberto Carlos no Teatro Municipal de São Paulo. O show deu origem a um CD duplo intitulado Elas Cantam Roberto. Quem participou? Nada mais nada menos que Hebe Camargo, Cláudia Leite, Ivete Sangalo, Martinália, Nana Caymmi, Vanderleia, Sandy, Rosemary, entre outras cantoras. Ficou muito lindo esse CD, as músicas de Roberto Carlos na voz destas cantoras consagradas ficaram magníficas. Mas vamos com música? Vamos ouvir o nosso rei cantar então. O rei canta pra você. O rei canta pra você aqui. O rei canta pra você. No aqui. Programa Clube do Rei. Aqui. O rei canta pra você aqui. Você tem a vida inteira pra viver. a gente ama. Bom é ser feliz e mais nada, nada daqui pra frente. Tudo vai ser diferente. Você vai aprender a ser gente. O seu orgulho não vale nada, nada. Você não sabe. Suzana Santos e o Clube do Rei. Meu rei, que honra. É o máximo estar aqui cantando com o Roberto Carlos, gente. Ainda mais com essa música das curvas. Eu fico pensando nas outras curvas. Com certeza, com certeza. Eu também arrependo. Ela é amiga da minha mulher. Por isso que eu tá lhe dando isso em cima de mim. Enfim, enfim. Ainda por cima é uma tremenda gata. Vai piorar minha situação. Se fosse mulher feia, tava tudo certo. Mulher bonita mexe no meu coração. Se fosse mulher feia, tava tudo certo. Mulher bonita mexe no meu coração. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não. Minha mulher me perguntou até. Qual é, qual é? Eu respondi que eu não tô nem aí. Menti, menti. De vez em quando eu fico admirando. É muita lenha pro meu caminhão. Se fosse mulher feia, tava tudo certo. Leva muita mexe pro meu coração. Se fosse mulher feia, tava tudo certo. Leva muita mexe pro meu coração. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não. Não pego. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não. O meu cunhado já me avisou que se eu der mole ele vai me entregar. A minha sogra me orientou. Isso não tá certo, é melhor parar. Falei, ela não quis ouvir. Pedi, ela não respeitou. Eu juro, a carne é fraca, mas nunca rolou. Nunca rolou. Falei, ela não quis ouvir. Pedi, ela não respeitou. Eu juro, a carne é fraca, mas nunca rolou. Ela é amiga da sua mulher? É. Pois é, pois é. Tá me dando em cima de mim não, de você. Enfim, ainda por cima é uma tremenda gata. Pra complicar a sua situação. Se fosse mulher feia, tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Aí é que é o seu feio. Tava tudo certo, pera. Mulher bonita mexe com seu coração. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não, sério? Não pego, eu pego, não pego, eu pego. Minha mulher me perguntou até qual é, qual é. Eu respondo que eu não tô nem aí. Menti, menti. De vez em quando eu fico admirando. É muita areia no meu caminho. Se fosse mulher feia, tá tudo certo. Mulher bonita mexe com seu coração. Se fosse mulher feia, tava tudo certo, perto. Mulher bonita mexe com todos os olhos. Ô, oh, oh, não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não. Pega, pego, não pego, não pego, eu pego. O meu cunhado já me avisou. Que o seu demônio ele vai me entregar. A minha sogra me orientou. Isso não tá certo, é melhor parar. Falei, ela não quis ouvir. Pedi, ela não respeitou. Eu juro, a carne é fraca, mas nunca rolou. Nunca rolou. Falei, ela não quis ouvir. Pedi, ela não respeitou. Eu juro, a carne é fraca, mas nunca rolou. Não, não, não. Não pego. Clube do Rei, Clube do Rei.

Para você que ainda não me conhece, eu sou Suzana Santos e vamos juntinhos nesta meia hora com muita coisa legal para rolar aqui no nosso programa. Agora o Rei canta para você, daqui a pouquinho temos a nossa segunda curiosidade do dia. O Rei canta para você aqui. O Rei canta para você no aqui. Programa Clube do Rei. Aqui. O Rei canta para você aqui. Perché mi sono innamorato proprio della donna di un amico mio. Con tante donne al mondo, proprio della donna di un amico mio. È proprio vero che l'amore va così, non guarda in faccia mai a nessuno mai. Mi sono innamorato proprio della donna di un amico mio. Ma occhi così belli in tutta la mia vita non ne ho visti mai. Il mondo è grande ma diventa piccolo se tu conosci una donna così. Mi sono innamorato proprio della donna di un amico mio. Ma occhi così belli in tutta la mia vita non ne ho visti mai. Il mondo è grande ma diventa piccolo se tu conosci una donna così. Programa, programa Clube do Rei. Apresentação Suzana Santos. Parar. As melhores músicas do rei Roberto Carlos você ouve aqui. Clube do Rei. Clube do Rei. Gordinho cantava, né, bicho? Gordinho dava um banho, né? O grande Tim Maia. Você ligou pra ela mesmo, bicho? Olha, Roberto, várias vezes. Todo dia? Toda hora. Mas ela sempre diz que não está. É, tem que insistir, tem que insistir. Pede a ela pra ligar pra mim. Diz a ela que apesar de tudo eu não mudei. Um milhão de vezes eu liguei e ela manda responder que não está. Diz a ela que me viu chorar. Você pode usar o argumento que quiser. Tenta tudo aquilo que quiser, mas pede a ela pra voltar pra mim. Diz que eu agora ando solitário e sem amor, que você só procurou por ela porque viu a minha dor. Diz a ela que eu estou sozinho e vou sofrer. Meu orgulho se acabou, minha vida se modificou. Não dá pra segurar. Pede a ela pra ligar pra mim. A saudade tá batendo, tá ruim. Pede a ela pra ligar pra mim. Já não posso mais correr assim. Oh, oh. Pede a ela pra ligar pra mim. A saudade tá batendo, tá ruim. Pede a ela pra ligar pra mim. Já não posso mais ver assim. Pede a ela pra ligar. Clube do Rei, Clube do Rei. Você foi o maior dos meus casos, de todos os abraços que eu nunca esqueci. Olá, amigos! Vamos então para nossa segunda curiosidade do dia de hoje. Curiosidades do Rei. Os cantores e grupos que gravaram músicas de Roberto Carlos foram Titãs, É Preciso Saber Viver, Fafá de Belém, Desabafo, Maria Bethânia, Fera Ferida, Joana, Nossa Senhora, Ana Carolina, Força Estranha, Os VIPs, É Preciso Saber Viver, Sandy, As Canções Que Você Fez Pra Mim, Alcione, Sua Estupidez, Jota Quest, Além do Horizonte, Ivete Sangalo, Lady Laura e muitos outros cantores e também grupos musicais, duplas, né? Gravaram aí músicas, letras e melodias do nosso rei Roberto Carlos, que sempre nos escreve aí belíssimas músicas, sempre com letras magníficas, maravilhosas, falando sempre de muito amor, de muita paz, de muita confraternização. Esse é o nosso rei Roberto Carlos. Vamos ouvir o rei cantar? Então o rei canta pra você. O rei canta pra você aqui. O rei canta pra você no programa Clube do Rei. O rei canta pra você aqui. Onde ela vai, eu vou. Onde ela está, eu estou. E cada dia mais doido por ela eu sou. Eu sempre imaginei aquilo tudo pra mim, mas só acreditei quando ela disse que sim. Quando ela chega é um furdúncio adoidado e todo mundo quer ficar do seu lado. Às vezes não quero sair, mas eu saio do que